Eu vou conversar agora com o Eduardo Giuliani, ele que é médico voluntário e professor da Conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu, para falar a respeito de um evento que teremos na cidade no sábado. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Nós teremos esse sábado agora, aqui em Foz do Iguaçu, uma palestra gratuita com o tema da anticonflitividade. Essa palestra ela é organizada pela Juriscons. Juriscons é uma instituição ligada à Conscienciologia, pautada nas ideias da Conscienciologia, que ela estuda o que nós chamamos de paradireito. O paradireito é uma compreensão, além dos códigos morais, éticos, religiosos, jurídicos, daquilo que é o correto, certo, né? Todos nós temos alguma noção própria, pessoal, íncita, do que é certo fazer, do que é errado fazer, independente disso estar escrito em qualquer tipo de código, né? E a gente estuda esse tipo de coisa à luz da Conscienciologia. E vamos com isso estudando alguns temas. Um dos temas é a anticonflitividade, né? A gente aborda aí a questão do conflito, das relações, né, entre as pessoas, e de como que a gente pode não só evitar conflito, mas principalmente tirar proveito dos conflitos para que a gente gere novas ideias, melhore as relações e caminhe de uma forma evolutiva, vamos dizer assim. O conflito ele, em si só ele pode ser bom ou ruim. Depende de como a gente lida com ele. Era nesse ponto que eu ia tocar justamente, porque a palavra conflito ela vem carregada de uma negatividade, digamos assim, né? Nós observamos, por exemplo, né, conflitos bélicos, vários tipos de conflitos entre pessoas. Agora, há sempre um lado bom nisso tudo, que é a partir do momento em que a pessoa consegue tirar lições, né, aprendizados das experiências. É mais ou menos por aí um pouco da discussão? A gente começa até antes disso um pouco. O aprendizado, as lições, é ótimo que a gente tire de cada situação. Mas é até antes um pouco, é durante o conflito ainda, a forma de lidar com ele, né? Eu não consigo imaginar uma sociedade, Guilherme, onde as pessoas todas concordem umas com as outras. Acho que não há nem como isso, também, né? Isso seria pasmaceira, seria estagnação. A sociedade não caminharia em direção alguma se todos concordassem entre si. A ideia é de que os conflitos, quando você tem posições diferentes, ideias antagônicas, essas ideias elas podem ser aproveitadas, colocadas uma lado da outra e construir a partir daí uma terceira ideia, uma coisa melhor do que cada uma delas isoladamente. Isso é o que a gente chama na palestra de ortoconflitividade, uma conflitividade reta, justa, saudável, né? A Conscienciologia tem alguns princípios que são muito interessantes, que norteiam o trabalho da Conscienciologia. Um deles é o que a gente chama de admiração-discordância, né? Que a gente pode discordar de ideias, a gente não precisa necessariamente discordar de pessoas, a gente não precisa enxergar uma pessoa que pensa diferente da gente como um inimigo, como um adversário, né? Mas como alguém que vai ajudar a contribuir para enriquecer as suas ideias e que também pode ajudar, você também pode ajudar essa pessoa enriquecendo o universo dela. Para isso, o conflito ele precisa existir, mas ser bem gerenciado, ser bem conduzido pelas pessoas, pelas partes, né? E é uma coisa que eu sempre digo também, que quando uma pessoa está numa discussão, uma discussão de ideias, e sai da discussão de ideias para atacar uma pessoa, para atacar a pessoa, né, o que está expondo a ideia e não a ideia, na minha opinião, essa pessoa já perdeu ali o debate. É um assunto bastante instigante, inclusive para quem está ouvindo a Transamérica Foz, tem disponibilidade sábado à tarde, a partir das 3 horas. Onde vai ser a palestra? A palestra vai ocorrer na própria sede da Juriscons, que fica no Polo Discernimento. O Discernimento é uma sede da Conscienciologia. A referência que as pessoas têm bastante frequente é o antigo restaurante Cabeça de Boi Campestre. É lá na Felipe Vancher, né? Depois um pouco ainda do Consulter, ali do supermercado Consulter, né? Onde o pessoal conhece aqui em Foz também como a Conscienciologia, né? O pessoal fala lá na Conscienciologia, lá perto do CAEC, são as referências que a gente tem ali. Tem uma placa bem grande lá do Polo Conscienciocêntrico Discernimento. A pessoa seguindo pela Felipe Vancher, ela passando o Consulter, ela não vai ter como errar, não. É fácil. Um evento aberto para a comunidade. Há algum telefone onde a pessoa possa se informar ou até algum site, algum endereço? Sim, tem dois telefones de contatos. Tem o 911 9-9-9-9-6263 e o 2102-1499. Né? Então, 9-11-6263 e 2102-1499. Né? Esse evento de sábado é um evento gratuito, é bom a gente reforçar isso. E nós temos outros eventos que acontecem ao longo desse mês também com o tema de anticonflitividade, que são cursos e oficinas que vão acontecer ainda ao longo do mês de junho, também abordando esse tema para quem tem interesse. Seja bem-vindo para conhecer lá a Jurisconz e nos conhecer e ver os temas que nós temos para trabalhar esse mês. E daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos disponibilizar, né, esse bate-papo no site transamericafoz.com.br. Eduardo Juliano, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da Transamérica Foz. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.